Foi no rádio que eu ouvi. Histórias do Rádio apresenta. Foi no rádio que eu ouvi. Foi no rádio que eu ouvi. Rapidinho eu vou contar. Palavras lindas com ternura, transmitindo muita paz e luz. Falando do amor mais verdadeiro que é Jesus. Na voz tinha carinho, nas palavras muito amor. Meu dia era nublado, mas na hora o sol raiou. Foi no rádio que eu ouvi. Já imaginou a sua vida sem o rádio? Viva o Rádio! Uma campanha AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Apoio. Rádio.